comandor, tá 3897 pronto para o táxi, com 233 a bordo, 0405 de autonomia, alternando o Galeão. 0405 Galeão, confirme só a torreta, gente, com 233 a bordo. 233 a bordo, táxi autorizado em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera, ponto, tô 118, decimal 95, altímetro no 012, sua viagem. 312, segunda direita, ponto de espera, 3895 graus, controlado. Paulo, Salvador, boa noite, 8-3-8-9-4, tudo bem, você escuta? Boa noite, 3894, táxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3894. 099. Quem é modulou por fala? O gol 1099. Prossiga, 1099. Possível autorização com fim inferior 380. Aceita o 360? Tem um. Você é autorizado 360 para com fim. Envia uniforme Zulu 16. Decola da pista 10. Saída da Réu após Leoleda. Após Leoleda, bridge. Bridge intercepta a aerovia e segue conforme plano. Controle. 199.35, transponda 5033. O 099 é da EL, após a Leda, após a Leda, bridge. Bridge para interceptar no posto 16, chame para o pushback somente. Leda Bridge, intercepta pelo você. Chamará para o puxo acionamento no 099. Solo Salvador, com 866, saiu da Foxtrot. Boa, táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, com 866. Paulo Gol, 971, autorização, Galeão, tá ciente da informação que é a, boa noite. Salvador, 9935. 971, prepara a ideia agora em um minuto para cópia. Israel, 971. Salvador Gol 1099, posição 8 para posto de estacionamento. Gol 1099, autorizado, despegue, extremamente no táxi. Chamará para o táxi 1099. Copia, 971. Autorizado Galeão, nível 360, já uniforme, Zulu 10. Na cola da pistão 90, primeira curva direita. Saída da Eva, após a Leida, após a da Bridge. De Bridge intercepta a aerovia, após segue até Snap, após Lúvita, após Nabacena, após conforme plano. Controle 1935. Transponder 5035. Autorizado, 360, Galeão, conforme rota do plano, decola da 1-0, curva direita, da Elleda Bridge, após Lúvito. Correção, após intercepto, apertilu 1-0, Smap Lúvito, Barbara. 119-35, controle, 5035, transponder, 1971. Tá, Hudson 971, nós chamamos para o puxar questionamento. Camarão 971. Para o táxi, voo 1099, tem 152 a bordo, alternando Campinas 310. Voo 1099, siga a minha linha no ponto de espera 1895 e 12, bom voo. O 1099 chama 283 no ponto de espera. 071 para puxar estacionamento. Voo 971, podem ir pertinho do solo. Pois a companhia que recebe o pátio de virar retaguarda está autorizado para puxar estacionamento. Poderia repetir para bloquear a comunicação 971? Com a equipe de solo, assim que o companheiro que sai do pátio livrar a retaguarda, está autorizado para subir o questionamento. Gente, em coordenação, assim que livrar o pátio, está autorizado o 971. Nós vamos ter a terceira. Quando 077 is a ground. Colonel 07 is going to be information about the departure procedure news spot. The departure procedure will be Momo and the transition Gebit. Momo departure and Gebit transition from the 07 is going to be. Salvador. Boa noite, TAM 3197, frente da Tango. Pronto pra cópia. Boa noite, TAM 3197, pronto cópia? Pronto cópia. Frisado 360 para o Galeão, já informamos do 10. Recall da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Em Bridge intercepta aerovia, segue até SMAP, após Lúvito, após conforme rota do plano. Controle 1935, transponder 5023. Então autorizado o Galeão 360, pela coisa 1-0. A decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, Bridge intercepta. Depois vai até SMAP, SMAP, Lúvito. Controle 1935, transponder 5023. Correto, TAM 397, para o pushback, sinalmente. Semana. Para o táxi, gol 1971. 148 a bordo, está com 3, 4 horas, alterna Campinas. 1971, siga via Índia no ponto de espera 1895. Ajuste 612, bom voo. 612, 1895, pode estar no 971, boa. É, mas papá, boa, segue pra qual parte? Prolongado, aéreo está. Gente, conta, siga em frente, Alfa, Juliette, contornos gay. Após, me chame na Taxi Lima. Tio, Alfa, Juliette, contornos gay e chama na Lima, chame na papá. Mike Papá, ingresso na Lima, pode direita Mike e chame a torre para cruzar a pista auxiliar 1895. Positivo. Lima, Mike, chama a torre para o Quebec também. Paulo Salvador, TAM 3197 para pushback, acionamento no 3. 3197, autorizado pushback, acionamento no 3. Salvador, TAM 3197. Solo Salvador TAM 3197, passando para o táxi. Estamos com 3 horas e 50 de autonomia, alterando Campinas, 141 a bordo. Hello Logan, from the 077-1-1 information, Sierra. Just got up, for information, we will be ready to leave our position in 5 to 10 minutes. TAM 3197, no ponto de espera, chame 1895, meio 12, no voo. Pode esperar 3895, meio 12, boa noite, muito bem. Condor 077, good evening, are you ready to copy to clearance? Condor 077, front board. Okay, is approved to Frankfurt, flight level 310, via Upper Whisk 50, until GBIT. Golf Echo Bravo India Tango. Then, according to flight plan route, take off runway 10, after take off left turn, the departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. And the transition, GBIT. Golf Echo Bravo India Tango. Score code 5037, Salvador Control 119.35. Condor 077, Gate of Frankfurt, via the Momo departure, after takeoff, left turn, Momo departure, give it transition on the upper risk 50, score 5037, and top 6211935. Condor 077, readback is correct. It's approved, startup, come back to pushback. Coming for pushback, Condor 077, go for startup. Eduardo, Condor. Ok, pushback approved, come back to taxi. Zero 077 ground. Make sure I push back according to our step ground, okay, and come back to taxi. AB engage 08. Ground go 1168 on Foxtrot 16. Go 1168, Taxi Alpha, come back for good. Alpha will come back. Taxi good.